décimo domingo do tempo comum, Jesus veio realizar a vontade do Pai, libertar-nos do poder do inimigo. Por isso, chama sua mãe, irmão e irmã, quem faz a vontade do Pai. Compreendido e caluniado, como Jesus, ou experimentando a fragilidade do nosso corpo, unamos nosso espírito ao Espírito de Deus, para que, passando pelas tribulações nesta vida, alcancemos a glória do céu. Essa missa tem as seguintes intenções. Em ação de graças a Jesus, pelo trabalho de Edélzio Batista Aragão. Em agradecimento ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, a pedido de Maria de Lourdes Aragão. Pelos falecidos: José Antônio Parreira, Manuel Pinho Martins, Ana da Conceição Melo, José Maria Barreira, Maria Assunção Melo, José de Lemos, Luiz de Lemos e familiares falecidos. Deolinda Gonçalves de Souza, Antonieta de Almeida, Leonila Horácio Facchini e Francisco Flávio Moreira de Linhares. Fiquemos de pé para poder receber o Padre Jacinto, que irá presidir essa celebração. Existe um poço no meio do deserto, o povo passa perto. Espírito Santo. Amém. O Deus que nos cumula de toda alegria e a paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu ao amor de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Caros irmãos e irmãs, com bagagem da vida, chegamos a mais uma celebração da Santa Missa, nossa ação de graças. Queremos colocar a nossa vida, todas as alegrias, glórias, e pedir que essa nova semana, que começa a Eucaristia, iniciamos, seja tempo abençoado, que podemos louvar, glorificar a Senhor Deus através da nossa vida, vida familiar, vida social, vida profissional. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo. para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor. Dai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E juntos, de coração, também com nossos padroeiros, louvemos Senhor Deus, cantando hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens. Recordamos intenções do clamor comentarista. Especial hoje queremos também rezar no seminário maior, os padres palotinos, todos que são chamados a esse caminho racional. Que Deus dá força, que Espírito Santo abra a cada dia mente, sabedoria para que a podem responder seu chamado, vocação e receber. Para bem se preparar para o sacramento, sacerdócio, ordem. Também queremos rezar dos adultos que vão, sábado que vem, a receber o sacramento da Crisma, confirmação. Confirmam como esse sacramento que pertence à família de Deus e querem a testemunhar, a viver essa grande obra. Que Deus convida a construção do reino dele aqui entre nós. O Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Jesus veio tirar o mal do nosso meio e nos convida a fazer o mesmo por meio de nossas atitudes. Acolhamos a palavra de Deus e lutemos, mesmo em meio às tribulações, para que sejamos vitoriosos na luta contra o mal. Livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: a mulher que tu me deste como companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor põe a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor. Mas que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere, Israel, pelo Senhor. Mas que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio, isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e ao seu lado mente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Fiquemos de pé para aclamarmos ao Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente. Eles não sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava forte. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava por Beuzebu, princípio dos que expulsava os demônios. Então chamou e falou em parábolas: como é que saúde a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se se levanta contra si mesmo, divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém podia entrar na casa de um homem fora roubar sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Falou isso porque dizia: ele está possuído por um espírito mau. Isso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado e fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é? E quem são meus? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, Jesus se dirige, que não é possível que o demônio esteja dividido em si mesmo. Satanás, por sua própria natureza, sempre quer do homem. Ele é chamado e ele faz tudo para Adão, que é a criação perfeita do Criador, para destruir essa felicidade. Quando uma pessoa está do lado de Deus, ou quando ela é aliada do demônio, essa é a primeira apresentação, a central de Jesus, no centro desse Santo Evangelho que acabamos de ouvir. Demônio, Satanás, Beuzebu, e tantos outros nomes que a cristianismo, as cristãos, porque somos pecadores, por esses séculos, por esses milênios, colocamos para nossas vidas. Mas ele sempre tem o mesmo objetivo: a destruir caminho, caminho da luz, caminho que nos leva esse encontro cheio de alegria com Jesus. Muito bem, sabemos, como ouvimos no Antigo Testamento, como temos a nossa vida, a história da nossa vida, e começamos com o nosso batismo, depois fazemos a primeira Eucaristia, confessamos, sacramento, matrimônio, ordem, foi crisma. Então, podemos dizer que temos essa preparação, temos essa consciência nesses nossos caminhos. Quantas vezes convidamos esse Satanás, esse demônio? Com tanta facilidade, ele desvia os nossos caminhos para não se encontrarmos com Cristo vivo, por exemplo, na Eucaristia Dominical. Caros, a segunda imagem da qual Jesus se serve para contradizer a acusação dos escribas é do homem forte derrotado por alguém mais forte do que ele. O reino do maligno, assevera ele, tem seus dias contados, o seu fim já começou, já deu sua entrada no mundo, a força do bem infinitamente superior à do mal. Muitas vezes nós desanimamos diante do mal, com tanta facilidade desanimamos, a sabendo que Cristo é vitória, que Cristo ressuscitou, que essa vitória nós proclamamos, confessando a nossa profissão de fé, vivemos sacramentalmente a cada Eucaristia. Muitas vezes, nossas comunidades cristãs, nossas famílias, nós mesmos, digamos que Cristo nos abandonou, que Deus nos abandonou. Por que isso ou aquilo chegou para minha vida? Jesus nos conclama para sermos otimistas, para perseverar, porque Ele já derrotou tudo o que é maligno. Ainda que seja necessário muito tempo antes que essa vitória se manifeste em plenitude. Caro irmão, a quem representa esse grupo das escribas? Eles não fazem parte da família de Jesus. São pessoas que viverem de fora. Simbolizam aqueles que não fazem, que não são parentesco do próprio Jesus. Não são seus discípulos, nem de nome, nem de fato. Representam aqueles que hoje, como ontem, combatem aqueles que anunciam uma nova lógica, a lógica contra Deus, a lógica contra o reino de Deus. Cada dia nós estamos bombardeados por essas notícias, a contra a vida, a contra a civilização de amor, a contra a família. Estes inimigos se dão conta que a mensagem de Cristo atrapalha os seus planos, põe em risco seus interesses, ameaça sua influência e por isso reagem, agridem, defendem seus pontos, chamam a povo através, podemos dizer, das reclamas inúteis que iluminam por pouco tempo e com a mesma rapidez de que iluminam, ainda mais apagam. Caros irmãos, concluindo a própria defesa, Jesus afirma solenemente: todos os pecados serão perdoados. Exato. E exeto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Queremos, hoje, a rezar e pedir que o Espírito Santo sempre dá a cada de nós coragem, que abrimos aos nossos corações, para que a mais a reconhecemos que Cristo é nossa vitória, que Cristo é nosso caminho, verdade e a vida, e somente como Ele podemos ser vitoriosos. É difícil reconhecer, mas a reconhecemos quando vamos a reconhecer os próprios erros. Mas o perigoso é negar bem praticado por alguém que não é para mim simpático. Quantas vezes na nossa vida isso acontece? Percebemos que essa é aquela pessoa, a nossa família, a igreja, os grupos pastorais, movimentos fazem tão bem na sociedade. E várias vezes não concordamos, não simpatizamos com os pensamentos, com a dedicação, com o trabalho. Várias vezes simplesmente a dizemos que quer aparecer. Várias vezes por ciúme, por inveja, por isso que ele ou ela se tanto dedica. Quem age assim está repetindo hoje a posição dos escribas. Queremos a pedir esse domingo, décimo já do tempo comum, cor verde, cor de vida, cor de esperança, investindo mais uma vez nesse encontro, nossa ação de graças, que a Santa Missa que Cristo ressuscitado nos convidou a viver, a celebrar, a participar. E ele diga, fica calmo, vive a sua esperança, porque eu estou ao seu lado. Querido irmão, querida irmã, tenha bom ânimo e coragem. Você vencerá todas as dificuldades. A vida apresenta-nos problemas às vezes difíceis, mas dificuldade superada é problema resolvido. Jamais desanime, você há de vencer todos os problemas. Confia nele. Lembramos, a semana que passou, a nossos olhos, a nossos corações fixamos o Sagrado Coração de Jesus, manso e humilde, e ontem, Imaculado Coração de Maria. Pedimos que Cristo ressuscitado abre a cada um de nós seu coração sagrado, para que podemos cada dia, nesses caminhos, a buscar ânimo. E a cada dia pedimos também que a Mãe Santíssima, Imaculada Maria, cobre com seu manto de proteção e que Deus nos abençoe, guarde, assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Oremos, irmãos e irmãs, Pai de misericórdia, dos homens, que saibamos que as promessas enganadoras do inimigo, suplicando com toda a confiança, digamos, pela santa, para que crendo no Senhor ressuscitado, assiste, anuncie a todo o evangelho da salvação, rezendo, todos aqueles que doam, para que com Deus, os sofrimentos, porque paz mereçam ser com a glória do céu, rezemos. Pelas mães que exercem cargos de liderança, para que preserve de todo julgamento sobre os outros apenas pelas aparências, rezemos. por nós, que celebramos a unidade, a Eucaristia Dominical, passados pelo Senhor, deixemos levar pelas tentações do inimigo, para nos afastar de Deus, rezemos. Rezemos pelas intenções desta Santa Missa, todos que estavam proclamados, todos que são guardados nos nossos corações. Queremos rezar o Senhor, os padres palotinos, os seminaristas, frente Padre Daniel, força, Espírito Santo ilumina a cada dia. Também o Espírito Santo, essa última preparação para os todos adultos da Crisma, sacramento de confirmação, e pelos aniversários, feitores, todos os que a pediram nossa oração. Para os falecidos, pedimos descanso eterno e rezamos. Lembrai-vos, Senhor, vosso povo. Senhor nosso Deus, dai-nos a audácia de ser santo e de proclamar a alegria que só em vós está toda a graciosa redenção. Por Cristo nosso Senhor, queremos lembrar hoje a nossa oferta para o maior dos padres. Pedimos a nós. Acordamos que esse ofertório a pagar todas as coisas, nossas famílias, dificuldade, então, ser generando a par preparação os nossos seminaristas, sacramento. Muito obrigado. Disposição em grande sacrifício agradável, faça crescer a do nosso Senhor. O Senhor já convosco, corações chau. Demos graça, Senhor, nosso. Na verdade, é nosso dever, é nossa salvação. Sois Deus verdadeiro, antes de e permanece sempre habitando em luz e na. Mas, ó Deus de bom e a fonte da, fizestes todas as passas, vossas criaturas, a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos, que vem cá, passar, contemplar a glória. Meres também nós e por nossa voz, tudo o que criar o vosso nome, e rezemos a uma só voz. Santo, santo, santo. Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor, como que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quanto pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos vos pudessem encontrar. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres e as instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. E ao fim, não mais viveremos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, ao fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceava, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mesmo modo, Ele tomou o cálice em suas mãos, com vinho, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e o sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo, Orani, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram do coração sincero. Lembrai-vos também dos que morrerão na paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória e a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que como a Virgem Maria, Mãe de Deus, como São José, seu esposo, como os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, como todas as criaturas libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificamos por Cristo, Senhor nosso. Por eles, dai ao mundo tudo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Irmãos e irmãs, com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus todos nós ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não lheis os nossos pecados. Mas a fé que anima a vossa Igreja, dê-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai, o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém.

Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus misericordioso, nós confiamos em vós. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por essa Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Os paroquiais. O primeiro, né, que no próximo, né, nós vamos estar aqui reunidos às 15 horas com a presença, né, do arcebispo, com a presença do bispo auxiliar Dom Roque, né, para poder ministrar o sacramento da crisma dos adultos, né? Então nós estivemos aqui várias vezes presentes na missa, né, com vários ritos que aconteceram, que nós pedíamos à comunidade que rezassem por eles, e por isso também nós queremos convidar a toda a comunidade para estar aqui, quem puder estar aqui no sábado, né, para juntos celebrar com eles esta alegria. Rosário. Por ocasião do 7 de junho, está cancelado o segundo encontro do Rosário Iluminado. Encontro do Terço dos Homens. Dia 14 de junho, quinta-feira, às 20 horas, na paróquia. Inscrições para o 6º Congresso da Divina Misericórdia. 23 de junho, sábado, às 7h30, às 21h. Inscrições na secretaria ou pelo site do santuário. Encontro de jovens que amam a Cristo. As inscrições abertas para o 22º EJAC. As inscrições podem ser feitas após a missa das 19h, com os jovens e pela internet através do site do santuário ou na página do Facebook do grupo Metanoia. Encontro de jovens do Movimento Eucarístico Jovem, o MEJ. Encontro abertos para jovens entre 9 e 15 anos. Acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã. Teremos um festival de caldos no dia 17 de julho, às 19 horas, no Salão Paroquial. Os convites à venda após as missas e na secretaria. O valor é de R$ 20. 14? Então, corrigindo, 14 de julho. Ministério da Música. Convida quem estiver indo deixar o contato na ou para o Xandra ou após a missa das 10 horas. O PASCOM convida voluntários para ajudar na projeção das missas. A Pastoral da Acolhida convida, venha trabalhar conosco, deixe o seu nome e telefone na secretaria. A Pastoral da Saúde também convida para participarem da pastoral. Os interessados podem entrar em contato com Samanta ou João. Existe um número de telefone que você pode olhar, porque os avisos ficam afixados ali no mural fora da igreja. Estão abertas também as inscrições para a catequese infantil, a catequese especial, a pré-catequese, a perseverança, a crisma de jovens e o MEJ. As inscrições aos domingos de 8h30 até às 9h30 no Salão Paroquial, com os catequistas ou pelo site da paróquia. Lembro também que, a partir desse momento, a catequese de adultos também já está aberta. E quem tiver interesse pode, no final das missas, falar comigo ou com a Hilda. Romaria da Arquidiocese do Rio de Janeiro ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Passagens já à venda, podendo parcelar até um mês antes da viagem. Serão dois grupos. O primeiro grupo com a saída na sexta-feira, dia 24/8, às 23 horas. E o retorno no sábado, às 14 horas. E o segundo com 3 diárias no hotel e alimentação completa. Saindo na sexta-feira, às 18 horas, e o retorno no domingo, às 15 horas. Os valores na secretaria ou com o padre Cristóvão. viagem e peregrinações palotinas. Né? Nós temos agora em junho as cidades históricas em Minas Gerais, e lembrando também que em novembro haverá uma peregrinação à Terra Santa. Neste momento gostaria de convidar os nossos a você. Né? Bem. Bom dia, meu nome é Bruna, estou falando aqui em nome da Iniciação Cristã de Jovens. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui no Salão Paroquial, lá embaixo, a gente está tendo uma exposição eucarística. Então, os jovens da Crisma desse ano prepararam uma série de trabalhos e estão falando um pouco mais sobre a Eucaristia, né, sobre a relação dos santos com ela, sobre a Santa Missa. Então, assim, eles botaram bastante esforço nesse trabalho. Eu queria convidar todos vocês da comunidade, se puderem, né, descer agora e ir lá prestigiar os nossos jovens, né, aprendendo um pouco com eles também. Foi um trabalho bem legal, tem prêmios, tem bala, tem bastante coisa para vocês. Vai ficar até agora às 10 horas da manhã, então dê uma corridinha lá. Tá aí, é só isso, bom dia. Então, como já sabemos, a nossa paróquia, temos a casa do seminário maior dos padres palotinos. Hoje, na Santa Missa, são presentes dois seminaristas, Zé Luiz e Marcelo, que agora é exato momento, vão fazer a sua ação de graças, dar algumas informações para nós todos, por favor. Bom dia, meu nome é Marcelo, sou natural de São Gonçalo, tenho 34 anos, sou o mais velho lá da casa do seminário, estou no meu terceiro ano de filosofia e segundo ano de consagrado. Eu vim nesse momento agradecer a disponibilidade interior de cada um, da generosidade de nos ajudar. É vocês que nos ajudam a pagar o que a gente... roupa, remédio, arcar com qualquer coisa. São vocês que nos ajudam. Faculdade, como o padre Jacinto está lembrando aqui. E porque nós não temos um bem, não temos nenhum lucro. Não temos nada que nos arrecade um lucro financeiro. Mas são vocês que nos ajudam a manter essa obra, que a cada dia, desde quando começou essa igreja, quando foi construído o seminário, cada um aqui que se recorda, foram vocês que contribuíram com o nosso seminário, foram vocês que contribuíram com a nossa obra, que acreditam a cada dia na nossa formação. Quantos padres já não saíram daqui? Padre Marcelo Nespoli, Padre José Rodrigues, Padre Daniel, que estava ali atendendo confissão. Foi graças a vocês, foi graças ao sacrifício que se disponibilizou de dar um pouquinho, não foi muito, às vezes foi R$5, R$2, ou foi um saco de cimento, mas foi vocês que contribuíram com essa obra. E lembrando, aqui é o Santuário da Misericórdia, estive e me deste de vestir, estive fome e me deste de comer, estive sede e me deste de beber. Muito obrigado. Como o padre Jacinto disse, eu me chamo José Luiz, tenho 25 anos e estou no meu sétimo ano, indo para o oitavo ano de seminário, né? E meu quinto ano como consagrado palotino, como membro, né, consagrado a Deus dessa comunidade. Aqui, na paróquia da Divina Misericórdia, em Oswaldo Cruz, na Medianeira, Bento Ribeiro, Santa Isabel, Roque aqui do lado, Niterói, Itaperuna, Manaus, Portugal, enfim. Estão espalhados que o Marcelo... Muitos dados aqui, o trabalho e o esforço dos nossos padres que aqui chegaram como missionários poloneses e hoje os padres naturais, né, nativos aqui do Brasil, que ajudam nas comunidades também. Como disse, né, nós temos ali naquela casa, aqui do oral do seminário, é com a ajuda dessas paróquias. Quando entramos para o seminário, já não faz muita diferença. Você vem de uma família rica, ou todos ali vivemos de uma maneira igual. O mesmo pão que um recebe, a mesma condução para a faculdade que um recebe, o mesmo estudo que um recebe, o outro recebe. E isso recebemos com a ajuda de vocês, né? Além de toda a ajuda que vocês já dão para as paróquias, vocês ainda ajudam na formação dos sacerdotes, e nós agradecemos muito por isso. Mas, de forma especial, eu queria ler, já como o Marcelo disse, anos mais ajuda, são desde a base, são do seminário. Sempre o fizeram esse carnezinho. E, talvez para os jovens não faça muito sentido a ideia do carnezinho. Hoje tudo se paga pelo celular, tudo se paga pela transferência ali no celular, na conta. Mas, para os mais antigos, isso sempre foi muito prático. Sempre ajudou muito a organizar também lá no seminário as doações que chegam e como também contabilizar as paróquias que ajudam, quanto ajudam, como ajudam. Então, lá no final da missa, vamos estar eu e o Marcelo na entrada da igreja, para aqueles que já ajudam e não têm mais o carnezinho, querem continuar ajudando, para aqueles que ainda não ajudam, mas gostariam de ajudar na formação dos sacerdotes. Não temos muito para dar, né? São Pedro diz isso na porta do templo. Ouro e prata nós não temos, mas o que temos, nós vos damos, Jesus Cristo ressuscitado. Então, o que podemos oferecer não é tanto os nossos bens materiais, nossa própria vida em favor das comunidades e do próprio Cristo. E, com isso, agradecemos também todo o bem e toda a oração que vocês fazem por nós e nos ajudam na nossa caminhada. Vamos estar lá na porta, se quiserem mais informações, para comigo e com o Marcelo. Então, continuando essa linha de agradecimento, eu gostaria também de agradecer a todos, não, que rezando por mim nessa recuperação, estão doando todo dia sua oração, seu tempo, seu carinho, também visitando, trazendo almoço, dietético, não? Conforme instruções do nutricionista, do médico, não? Que cuidam que eu não engorde, tudo fica rápido, se recupero. A todos, todo carinho, toda oração, toda dedicação, muito, muito obrigado, tá bom? Amém. Agora gostaria de convidar aos nossos aniversariantes da semana, por favor. Temos quem tem aniversário essa semana? Vamos! Nossos aniversariantes, muita saúde, felicidade, paz, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, seja perto de vocês. Parabéns! Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida e anjos abençoados, porque o Senhor já derramou o seu amor. Aniversariantes já foram abençoados, porque o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor já derramou o seu amor. Parabéns! E pedimos aos nossos antes, todos bem, todos enfermos, todas as intenções que celebramos esta Santa Missa, também pelas almas dos falecidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Morte. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Não desanimemos, pois o Senhor vai à nossa frente, fortalecendo nossa decisão de segui-lo e de estar com ele. Todos uma boa semana, todo o caminho, ano pessoal, familiar, social, profissional, pedimos bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmão, querida irmã, ide em paz, seja da paz, vos acompanhe. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, digo como ver o pastor. Tomado com Jesus eu vou, onde ele for. Tomado pela mão. como ovelha que encontrou pasto. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Se Jesus me diz amigo, ele vem comigo. Se Jesus me deixa, vem comigo. Eu porém nas ele. Tomado com Jesus, como ovelha, tomado pela mão, pois eu vou onde ele for. Tomado pelo Jesus, eu sigo como eu vou. Tomado com Jesus, aonde levo no lugar comigo que o sol estrela não mais. E levo amigo de tudo ele. Pela mão eu vou, sigo como veio o pastor. Pela mão eu vou aonde ele for. Tomado pela mão, eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor. Tomado pela mão, eu vou aonde ele vem.